Ao luar, num doce balançar, eu vi uma sereia, os pés sujos de areia, me acenou com a mão. Ai, ai, meu coração, entrei no seu lundo, a noite era um clarão. Seu olhar logo me envenenou, senti-me um curió, nas mãos de um caçador, lembrei do marajó. Princesa algodual, a preta que me achou, é flor do cafezal. E rodei, ai, ai, como eu rodei, sentindo que a paixão era por tudo em mim. A força de um olhar, nós dois à beira-mar, aos toques do tambor, teu cheiro, teu sabor. Embriaga feito tarubá, recende o teu suor, teu brilho negro sol, no cheiro da maré, as curvas da mulher, os corpos dando nó, te faço um cafuné. Morena flor, me leva pro teu mundo, me laça num segundo, me ama sobre o mar, numa canoa. Ai, ai, que coisa boa, o vento vai soprando e a gente se espalhando pelo ar. Seu olhar logo me envenenou, senti-me um curió nas mãos de um caçador. Lembrei do marajó, princesa algodoal, a preta que me achou é flor do cafezal. E rodei, ai, ai, como eu rodei, sentindo que a paixão era por tudo em mim. A força de um olhar, nós dois à beira-mar, aos toques do tambor, teu cheiro e teu sabor. Embriaga feito tarubá, recende o teu suor, teu brilho negro sol, no cheiro da maré, as curvas da mulher, os corpos dando nó, te faço um cafuné. Morena flor, me leva pro teu mundo, me laça num segundo, me ama sobre o mar, numa canoa. Ai, ai, que coisa boa, o vento vai soprar e a gente se espalhando pelo ar. La la la la.